satisfação. Vê se pode, eu vi você, o Clóvis, a Tina na rima. ALPISTE.com, você vem, manda ver. Vigiando a todo instante, continuo orando por meus aliados e semelhantes. A batalha é constante, comandado por Jesus Cristo, vou seguindo adiante. Do outro lado, muitos já foram consumidos pelo vírus do pecado, infectado pelo rei das nações, serão todos julgados. Refugiados, firme, forte, pregando libertação, quebrando os grilhões da morte. Se Deus é por nós, não é necessário contar com a sorte. O Senhor tem dado suporte, sabedoria, estratégia e livramento, protegido pelo escudo da fé contra os dados do inimigo a todo momento. Defenda-se como puder, mas sem perder a fé. Sabe como é que é, não viva enganado como um qualquer. É o critério, agora falando sério, Jesus Cristo está voltando. Quando? O mistério, a paranoia de quando Jesus vai voltar é sinistra. Por isso não fique na pista, pare, pense, não resista, reflita, insista, põe o seu nome na lista. Pois o diabo é frio e também é calculista, intimista, arbitrário, tirano, mercenário. Muito cuidado para não jogar nesse time contrário. Oh, pessoa morre nas esquinas, vítima do vandalismo, enquanto pelas ruas, falso otimismo, cinismo. Isso não passa de furo enfermismo. Atestado causa mortes, drogas, álcool, tabagismo. Mentira disfarçada pela televisão, que leva à periferia o presidente andando de avião. Né não? Presta atenção, se liga, raciocina. Tudo ao seu redor se marcar te contamina. Essa é a consequência da incredulidade, aqui ou em qualquer cidade. Sejam bem-vindos à realidade, acordem para a realidade. Incrédulos deste mundo tenebroso e obscuro, sempre em cima do muro, sem o selo da vida. Não haverá saída se não ouvir o soar da trombeta. Terão suas almas destruídas, a Babilônia Babilônia maldita, serpentes serão consumidas. Assim como as drogas, a maldade, pilantragem, serão queimados a fogo, idolatrar de suas imagens. Mude sua conduta antes que o filho do homem venha nos resgatar. Palavras ditas por ex-varão, soldado do Senhor Jeová. É fácil de enxergar, é fácil de enxergar, então enxergar. É só acreditar, a salvação vai medo, mas eu não me abalo, pois sem um segredo. Resgatado, refugiado, perseguido e nunca encontrado. Por Deus perdoado, para sempre amado. Eu tô ligado, não tô sozinho. Eu sigo em frente o meu caminho. Esquinas, becos, vielas, prostitutas ou em favelas. Armas de fogo não podem me matar, porque minha alma para sempre vai estar eternamente distante do mal, com uma sombra que você não pega. O meu canto flui então, leva, leva, leva. É fácil de enxergar, fácil vai, então enxergar. É só acreditar, com certeza os meus pecados lavou. Não busco a perfeição, nem pergunto por que errei. Só mando a rima positiva a serviço do rei. Amada, eu sei que sou obra-prima do Senhor. A cada dia aprendo um pouco, assim eu vou que vou. Não fico olhando pra vida do irmão que está pisando na bola. O diabo na sua vida deita e rola. Está tão preocupado com a vida dos outros que esqueceu da sua. Sua verdade é feia, nua e crua. Humildade não tem mais, falar com Deus não é capaz. Se falo que posso um pouco, você diz que pode mais. cabeça e se liga. Olha pra frente que atrás vem gente. Jesus é a luz que te conduz na sua caminhada. Verdade que só cabe em uma mente preparada. Na cruz de Cristo sou mais uma refugiada. Se vai vir, vem logo, se possível corra. Saia da masmorra, o relógio corre, corre muito. Deus está abreviando os dias, cada segundo. O que te custa dobrar os joelhos e falar com Deus? No que você se acha mais especial do que eu? Vergonha de descobrir que estava errado, ou de dizer glória a Deus, aleluia, tá amarrado. O povo tá sofrendo, apodrecendo, numa escravidão que não tem volta. E o tempo que perdeu, ninguém te reembolsa. Tá na hora de pensar em que rumo tomar, ao invés de subtrair, começar a somar. Me escondo no escudo de Cristo, refugiada na palavra, não desisto. É fácil enxergar. Então é só acreditar. A porta da salvação vai abrir seu coração. Quebrar, mudar de vez, então você vai se ligar e nada vai te abalar.